A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Pois muito bem, estamos a postos para mais uma Jukebox. Sejam muito bem-vindos. Os três sucessos que temos hoje para recordar são Bros, com When Will I Be Famous. Foram famosos, mas por pouco tempo. Ainda assim, fizeram grande sucesso em 1988. Outro grupo de referência no final da década de 80, princípio de 90, foram os Curiosity Kill the Cat. Trouxemos para a nossa emissão de hoje o single Dawn to Earth. E para terminar, como não poderia deixar de ser, a nossa Jukebox Love, com um dos slows mais dançados e ouvidos de sempre. Brian Adams, Please Forgive Me. Está feita a apresentação da nossa rubrica de hoje. Agora é só mesmo ouvir e recordar. Jukebox. Will I be famous? Jukebox. fairy tale to me, but you're in tune. You're shattered by the final frame of the moving scene that generates your every aim. You ain't no bird, so the wildest word gonna bring you straight back down, down, straight back down. Feels much stronger. best times are together. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights. You know I still do. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever want. I only wanna make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Deny me this pain I'm going through. Please forgive me if I need you like I do. Oh, believe me, every word I say is true. Please forgive me, I can't stop loving you. Este magnífico slow do Bryan Adams, Please Forgive Me, vamos pedir desculpa, mas a verdade é que chegou a altura de terminar a nossa jukebox. Se é daquelas pessoas nostálgicas no bom sentido, que gosta de recordar os sucessos do passado, faça-o aqui mesmo na sua rádio favorita. Para nós é mesmo um prazer estar aqui consigo para relembrar estes êxitos. Encontro marcado então na próxima emissão.